Nosso tema, então, dessa tarde é compromisso com a verdade. Compromisso, a gente sabe que é uma obrigação, é ter alguma obrigação, ter um compromisso. E verdade é tudo aquilo que está em conformidade com a realidade. Então, quando a gente fala em compromisso com a verdade, a gente está querendo dizer da nossa obrigação, do nosso objetivo com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real, com aquilo que é necessário, autêntico. Isso demanda de nós, individualmente, uma mudança e uma determinação em cima daquilo que nós temos como realidade, como verdadeiro. Em duas pequenas palavras, né? Compromisso com a verdade. E a verdade, todos nós temos um, vamos dizer, um fragmento do que é verdade. Nenhum de nós possui ela, seja em qualquer assunto que for, possui ela em totalidade. Nós sabemos um pouco da verdade, ela está espalhada. Se a gente pegasse aqui hoje um determinado assunto, qualquer um que fosse, e perguntasse a opinião de cada um traria talvez um ponto de vista diferente. E a gente poderia somar tudo e ter uma amplitude, um conhecimento bem maior do que aquele que a gente tem. Nós estaríamos ampliando a nossa verdade também, através da divisão e da soma dos nossos conceitos. Então, tendo cada um fragmento da verdade, significa que nós temos ainda muito que aprender. Nós temos muito que colocar para dentro de nós. Mudanças, conceitos, situações, experiências, para que a gente possa cada vez ter mais conhecimento, ter mais base para a nossa jornada. Isso acontece todos os dias com a gente, nas situações em que nós nos deparamos com alguns conflitos, onde nós queremos impor a nossa verdade, a nossa razão, tentando sufocar a verdade da outra pessoa, nessa disputa diária que nós temos. Nós precisamos, como foi dito, primeiro, nos colocarmos numa situação de estar aberto ao novo que vem, ao diferente. Às vezes não é nem o novo, é simplesmente o diferente. Para que a gente possa, primeiramente, aceitando, observar com mais frieza se realmente não existe ali algo de positivo que possa ser somado, possa ser absorvido, para que eu possa fazer aquilo que eu tanto necessito, que é a mudança individual, não a mudança, né, dos outros, a minha mudança. Eu preciso cada vez de mais material, mais subsídio para fazer isso. Então, eu preciso estar aberto. Então, descobrir a verdade, já que eu tenho ela de uma forma tão pequena em mim, significa estar atento a ouvir, a observar, a aprender, a poder dar oportunidade que os outros se manifestem próximos de mim para poder aprender com eles. Parece uma coisa tão simples, mas a gente vai ver no nosso dia a dia quantas vezes nós nos colocamos numa posição fechada, repelindo aquilo que é diferente, ou até ampliando. A gente observa que a gente é aberto para algumas pessoas, mas muito fechado com outras. Então parece que a gente diz, mesmo sem saber, aquele tem razão e aquele não. Mudanças. Conheça a verdade e a verdade te libertará. porque nós nos escravizamos, não somos escravos, nos escravizamos pelos nossos conceitos, ou o que nós chamamos de preconceitos, que impedem que a gente adiante, vá à frente. Então, a libertação, ela começa no âmbito mental, eliminando conceitos deturpados, ultrapassados, ou que simplesmente são errados, estando novamente abertos. E além de descobrir a verdade, agir com a verdade. Como foi dito no título, compromisso com a verdade. O objetivo nosso seja a verdade, agir com a verdade. Em várias situações, muitas vezes nós ainda escorregamos e nos enganamos, achando que aquela pequena mentira ou ocultação, ela não faz mal nenhum. Pode não fazer mal para alguém, mas é a tal da pequena árvore que nós temos e que nós vamos regando. Nós vamos nos acostumando com pequenas mentiras e ela vai ganhando força, ela vai ficando grande, ela vai sufocando, talvez, a outra árvore, que seria a árvore da verdade. Então, nessa luta, nós temos que ter o compromisso, cada vez mais. Nós estamos todos no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais isso, mais aquilo. Nós precisamos é aprender um com o outro, observar as experiências dos outros, positivas, negativas, e trazer para nós como exemplo para a gente poder seguir em frente. Dentro dessa questão da verdade, aqui nos nossos celulares a gente às vezes recebe um monte de bobagem, né? Eu diria que talvez 90% são coisas que não se utiliza. Mas às vezes a gente recebe alguma coisa que vale a pena, né? E recebi uma história outro dia, essa semana foi, que se encaixa bem no nosso tema de hoje. Vou ler para vocês. Talvez já tenham até visto, mas é sempre bom a gente relembrar. Numa tarde ensolarada, um pai decide levar seus filhos ao circo. E ao chegar na bilheteria, ele pergunta: quanto custa a entrada? O vendedor responde: 30 para adultos, 20 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam. E perguntou para o pai: quantos anos eles têm? E ele responde: o menor tem 3 anos e o maior 7 anos. Com um sorriso, o rapaz da bilheteria diz: se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos, eu não perceberia e você economizaria 20 reais. E o pai responde: é verdade. Pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem e jamais se lembrariam dessa tarde como uma tarde especial. E finaliza: a verdade não tem preço. Hoje, deixo de economizar 20 reais que não me pertenceriam por direito, mas ganho a certeza de que meus filhos saberão a importância de sempre dizer a verdade. O atendente permaneceu mudo. Também ele teria uma tarde especial para se lembrar. Essa história ilustra uma cena em que os filhos presenciam uma atitude correta do pai. E essa história nos permite perceber que nada deve substituir a verdade. Educar é dar o exemplo. Jamais devemos fazer pequenas concessões à mentira. O preço é alto demais. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo é tudo. Talvez a gente até tenha passado por algumas situações dessas na nossa vida, né? E tenha feito a escolha certa ou não, mas o que importa é o que a gente vai fazer agora, nesse momento. Não o que foi feito. O que foi feito deve servir como a nossa base de experiência para continuar ou para corrigir. E o que a gente vai fazer, bom, o que a gente vai fazer, quando chegar a hora, a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer de acordo com aquilo que a gente tem dentro de nós. Por isso que é importante a gente reviver algumas histórias, relembrar, bater às vezes frequentemente nas mesmas situações, para que através disso, no momento certo, a gente tenha a possibilidade de fazer a escolha certa. Que a gente possa se lembrar, como nessa história, daquela criança, que talvez quando ela for adulta, ela lembre do exemplo que ela teve e ela tenha a atitude correta também. Então, o nosso compromisso com a verdade é a nossa libertação. Nós vamos deixando para trás tudo aquilo que não nos serve mais, nós vamos deixando para trás ilusões de que muitas vezes aquela pequena mentira ou ocultação de uma situação real, ela traz algum benefício. Será? Se nós estivéssemos do outro lado, o que nós gostaríamos? Que nos tratassem com a verdade ou que nos enganassem da forma mais simples que seja. Então, a gente sempre lembra da questão do próprio Evangelho, que ela está presente em todas as situações do nosso dia a dia. Fazer o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. As nossas atitudes, elas têm um reflexo bem maior do que às vezes a gente imagina.